Com criança eu aprendi a ver o mundo diferente. Que dentro de um olhar é tudo lindo e reluzente. Eu aprendi a perdoar o meu amigo, a compartilhar e não olhar só pro umbigo. Eu aprendi quanto vale um abraço, quanto vale um sorriso quando amarra o seu cadarço. O paraíso da criança é puro mel, é ter aqui na terra um pedacinho do céu. Eu aprendi o valor que a vida tem. Ser criança é ir além, ser criança é ser do bem, é. Ser criança é tropeçar, se caiu, levantou, não demorou pra superar. Com criança eu aprendi a manter puro coração, agradecer ao pai por cada refeição, por cada sensação. Com criança eu aprendi que se for pra chorar, chore pra depois sorrir, vá. Quando eu voltar a ser criança, farei tudo que eu não fiz. O que não falta é esperança, confiança e diretriz. Pensamentos e lembranças, muita dança e cicatriz. Quando adulto for criança, o mundo será feliz. O adulto é eterno, criança é passageiro. Criança aviãozinho, pro adulto é dinheiro. Quando brigam logo volta a se abraçar. Adulto é diferente, nunca mais vão se falar. Quando chora é sinal que quer carinho. O adulto em prantos prefere ficar sozinho. Criança não conhece a amarga solidão. Adulto ainda adoça pra entrar em depressão. Criança quer mostrar o dente que nasceu. Adulto quer falar só de quem morreu. A criança quer tudo em sua volta. Com tudo em sua volta o adulto se revolta. Criança é bola pra descontrair. Adulto é boteco, desculpa pra distrair. Se um dia o adulto voltar a ser criança, tudo vai ficar mais belo, é certo que terá mudança. Todas as pessoas no mundo foi feita para viver e aproveitar sua vida. Quando a gente nasce, a gente é bem pequenininho. A gente é criança, a gente tem que aproveitar. A gente tem que aproveitar ser criança para poder crescer pro mundo. Quando eu voltar a ser criança, farei tudo que eu não fiz. O que não falta é esperança, confiança e diretriz. Pensamentos e lembranças, muita dança e cicatriz. Quando adulto for criança, o mundo será feliz. Quando eu voltar a ser criança, farei tudo que eu não fiz. O que não falta é esperança, confiança e diretriz. Pensamentos e lembranças, muita dança e cicatriz.